125, alterne 125, decimal 45. 268, 525, 45, obrigado. Nada. Azul 2761, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, Azul 2761. Passaredo 2226 para o ILS, curva à direita para o 080, reporte estabilizado. 080, Samara estabilizado, 2226. Esse é para 2.000 pés, passaredo 2226. Para 2.000, 2226. Azul 2761, para o curso do localizador, curve à direita, proa 090. 090 para o localizador azul 2761. Oi. No ILS, gol no 869. No 869, chame torre 1 no 8, decimal 95. Torre 1895, no 869. Prossegui na descida, tá? 3628. 3628, desça até o 050. 050, tá? 3628. No 869, continue a aproximação, agora autorização de pouso, ajuste no 018. 18, no 869. Ele é chamada estabilizado, 2769. 760, boa tarde, Porto Seguro autorizado. Rota Bidase direto Serra Golf Romeu, seguro. Nível 280, decola pista no zero, curva direita, saída da AEL, transição Bidase. Transponder 5565. 1208. Porto Seguro, saída da AEL, transição BDEV, curva direita, posse, transpada 5565, frequência com 2208, 2760. Reforço puxa, 2760. Resta para. Solo Salvador, Alfa Yankee Golf, informa a finalização de reboque no pátio 3, posição 2 Lima. Excelente, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Delta, Fox Trot. Fora da barra, da barra. Passarete 2226, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 2226. Torre Salvador, passarete 2226, tá estabilizado no localizador, não se escuta. Passarete 2226, continue a aproximação, abate pista livre, ajuste no 08. 08. Ok, 2009, 3010, 22, tá, 3622. Controle, confirma que tá 3622, desce pro 3000 pés direto ou respeita 5000 e tanto? Tá livre da restrição 3622. 27 no 8, autorizado Recife, via Tesouro no 7, nível 350, saída PUC, transição Caju, primeira curva esquerda, pós decolagem, transponda 5570. Volta para o push, nosso 179. Push, pega essa também, o 169, o 2. O 169 é autorizado, push, é porta do ataque. 169. Então, Azor, voa no 869, livra mais para... 869, Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, para o meio, voa no 869. Azul 2761, no chame torre, 1 no 8, decimal 95. 1895 a torre, 2761, boa tarde. Boa tarde, 3628, desça para 2010, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, pistão a zero, reportaria estabilizado, tá? 3628. Lateral do Salão da Barra, o Eco da Porta. Sim, avistando. Azul 2761, continua a aproximação, a ordem pista livre, ajuste no 018. Escuta. Acharia 2226, são as 46, direita 1, 2129. Direita 219. Se me mantém a 4000 pés, PNH, correção. Eco da Fox, suba até 4000 pés. Informo agora o tráfego realizando, que irá realizar o lançamento de paraquedistas próximo à ilha de Taparica, correção, sobre a ilha de Taparica, está nessa posição de 12 horas rumo nordeste, correção, sudeste, a 13 milhas, sub mantenha 4 mil pés, eco Delta Fox. Suspensão para 4 mil pés na proa de Lençóis, o eco Delta Fox. Estabilizando LS, pistola 0, TAN 3628. TAN 3628, completa final do procedimento, chame por Salvador, frequência 98, decimal 95. 1895, TAN 3628, patrulha agora. Salvador, 1169 para o táxi, a bordo 1190 com fim, 4 horas e 11. 1169, índio, com os caras dando 0, torre 198, decimal 95, negão no 098. 19, 895 e 18, obrigado. 0761, sala 48, direita 12, 1.9. 1.9, azul, 0761. Torre, boa tarde, gol 1.1.69, aproximando o ponto de espera, pista 1.0 pronto. 1.1.69, mantém o ponto de espera, boa. 35 milhas rumo ao noroeste, é um Patoca 3-1, passando 3 mil pés em subida ao nível de voo 060. Fala Salvador, muito boa tarde, azul 2761, Alfa. Azul 2761, Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, portão 1-0, 2761. 3 mil pés em subida ao nível de voo 060. Cliente do tráfego não visual, o comandante do Juliette vai aquilo. Tá passando com a Delta Fox, tráfego 3, correção 9 horas ultrapassado. É com a Delta Fox, tráfego 9 horas ultrapassado, submantém o nível de voo 085. Passa para o 0864, Delta Fox. Controle o Patapapá Bravo Uniforme Serra, passando através de Parite. Controle rotatório, já avisou ao aeródromo. Bravo Uniforme Serra, mantém a prova rotatória. Chame Torre Salvador 118, decimal 95. 118, decimal 95, Bravo Uniforme Serra, bom dia. Controle o Jet Black Kilo, não há tráfego conhecido por esse controle no setor, reporte para descida. Após o lançamento, continua subindo. Bem. Vai com o Delta Fox, com uma estimada de pouso em lençóis. 2045. Nossa, 1.1.69, vento 1.70 graus, meia dúzia nós, autorizado decolagem 1.0. Livre decolagem, pista 1.0, voo 1.1.69. 2.2, celebrou na pista 2. Santa 3.628, voo autorizado, táxi Alfa, repórter 7 da Juliette. Alfa, Santa Juliette, Santa 3.628. Azul 2761, autorizado ingresso via Juliette, aguarde posição. Então, ingresso de Juliette, aguardando posição 2761. Posição 1-0, 1-0. Então, ingressando Juliette, posição 1-0, 2761. Sinal estabilizado, 1-7, Bravo Uniforme Serra. Bravo Uniforme Serra, autorizado pouso, pista 1-7. Vento 1.80 graus, 7 nós. Ciente do vento, pista livre, Bravo Uniforme Serra. 1-1-1-1, 1169, decola 253, controle 120, destino 8. 208, 1169. Diga. Jack, você fez o primeiro lançamento um pouco mais alto aí do programado devido ao serviço do controle. E vai levar aí uns 10 minutos pro homem chegar ao solo e continuar subindo ao 1-5, o Juliette Quebec-Kilo. Quente, Juliette Quebec-Kilo. Controle com 1-1-69, passando 1.800 na saída da El. Bom, 1-1-69, contato radar, mantém o nível de voo 360, via saída da El. Via da El, 360, voo 1-1-69. Está 3145, informação seja ativo, por favor, a nível 360 Galeão, a força 307. Outro 5, aguarda a cópia positiva, a informação escuta. Juliette, prepara Dael, Leda e Rumi. Atende, mantém o 085. Gente, eu recebo o seu modo Charlie, 4.700 pés. Tá mantendo o nível 085 no momento. Gente, Eco Delta Fox em tráfego no sentido contrário, posição 12 horas e 36 milhas, mantendo o nível de voo 075, ainda não está na escuta do controle. Gente, Eco Delta Fox está mantendo o nível 085. Delta Fox, segue seu transponder. Papa Tango Eco Delta Fox, segue o transponder. Chegando. Ok. Papa Tango Eco Delta Fox, ainda recebo seu modo Charlie, mantendo 4.600 pés. Ok, está mantendo o nível 085. Gente. Ainda pode ser com milhas da passagem de Salvador, é quanto a falta? Quem? Nona 69, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 95. 251, 3395, vou com o É 3,50, alterna a vitória. 760, sou autorizado táxi, a parte 1, táxi Índia, considera a piscina 0, chame todo Salvador, em 1-18-3-9-5, o ajuste no 018, seguirá o Embraer da companhia. Cliente, esse Embraer da companhia, táxi em frente, táxi Índia, para o ponto de espera, chamar a torre 18-9-5, 760. Controle Salvador, Juliette Quebec Kilo, pronto para lançamento. Tem Juliette Quebec Kilo, não há tráfego desconhecido para o controle no setor a reportar. Reporte livrando nível de voo 105, confirme. 105. Juliette Quebec Kilo, confirme, está mantendo 115? Não, lançamento em 115. Bem. Obrigado, boa noite. Então, 2145, pronto, cópia. 345. Está autorizado o Galeão, nível 360, decola piso 10, curva à direita. Saída da El, Leda, Irume. Via Copa November 857. Monso, e após prosseguir conforme a rota do ponto de voo. Controle Salvador opera 120.8 e o transponder 5004. Conforme 360, decolando 0 na direita da El, Leda, Irume, passo número 857, Moussou e a bola chegada. Controle 208, aciona 5004, da 3145. 3288, agradeço a troca. Decola, pistão na 0, 12718. Aí, Juliana. 9966, aciona identificação, chegada a Mário autorizada. Deixa via chegada para o nível de voo 050, altímetro na 018. Via chegada 050 no 018 na Mário, voo 1966. Controle, o Juliette Quebec Kilo, pronto para descida. 760, pronto para pronto. Azul 2760, boa tarde, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Ali mantém 2760. Degradado em tempo aí a cooperação de controle, o colega anterior presidente de cooperação, e aeronave com rotão ativo, presidente de cooperação. Grato pela cooperação. No 2798, modifico o transponder 5570. Mudado, 5570. 17-18, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, Movo. 120, decimal 8, obrigado, tenha uma boa tarde e bom fim de semana. Boa tarde, Movo. Controle, muito boa tarde, é o Azul 427, boa noite, passando agora 1800 na saída PUCA. Azul 2718, boa tarde, sob contato de radar, sub mantém o nível de voo 350 via saída PUCA. Via PUCA está autorizada a extensão 350, 2718. Romeu Lima, ajuste seus corredores visuais em Salvador, reporte para descida, acione 0222. Gente, Romeu Lima, aguarde contato radar e vou para a posição Amã para interceptar a chegada Amã. Altímetro em Salvador, 1-0-8. Juliette, Quebec Kilo, mantenha 53 visuais sem frequência livre. Obrigado. 2760, decolar 205, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, uma boa tarde, 2760. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2760. Azul 2760, contato radar na decolagem, se mantém o nível de voo 280, via saída da EL. Via da EL, exceção a 280, 2760. Romeu Lima, acione código 0222. Controle, Salvador, muito boa tarde, Sinalha 210, descendo para 1.50. Sinalha 6210, acione identificação, chegada Mário autorizada, desça via chegada para o nível de voo 060, altímetro no 018. Via Mário até o 060, no 018, Sinalha 6210. Solo da 3, 145, posição 7, pushback estacionamento. 3145, se autorizar, chama para um táxi. Chama a táxi aí, 45. Romeu Lima, desse mantenha o nível de voo 050, altímetro no 098. Azul 2798, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Positivo, chama Centro Recife 2685, alternando 1245. Obrigado, tenham boa tarde e bom fim de semana. Também. Negativo número 3, Romeu Romeu Lima. Controle Salvador, o azul 2760. Prossiga. Confira, por gentileza, só quando decolando da 28 que mantém uma centena até 30 Delta mais Eco, é isso? Correto. Obrigado. Azul 2760, semicentro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 95. 251, 3395, boa tarde. Boa. Sou 966, após etapa desse para 2000 pés, altímetro no 098, autorizado ao final do procedimento ILS, X-Ray, pista no 0, chame estabilizado. Fazer etapa 2000, X-Ray no 098, vai passar 1966. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, confirme intenções de pouso no 017. Sente, Romeu, Romeu Lima, desse mantenha 4.000 pés, TNH no 098. Sono 66 tem condições de guarda interceptar e completar o final do procedimento? Tem. Foi Duna para sequenciamento, desce para 2000, reporte estabilizado. Lembra 2000, reportar o 966. Paquistão 3145, 164, Campinas, 3:55. Quatrocinho, sou autorizado táxi, repete 1, táxi Índia, postelo no 0, torre 1895, ajuste no 08. Repete 1, Índia, postelo 895, ajuste na 08, 3894. 3894, acione identificação, chegada à área autorizada, desça via para o nível de voo 070, QNH no 08. Desça via para o 070. Romeu, Romeu, Romeu Lima, vai seguir tráfego posição de 2 horas, 12 milhas, rumo Nordeste. É um Boeing 738, passando nível de voo 060, em descida 2 mil pés. Boeing 3894, voo ITAP, reduza para 2509. Voo ITAP, 159, 64. Desse mantém nível de voo 050, QNH 1098. 050. Controle ITAP, boa tarde, 3190, informação, Juliette. 3190, acione identificação, chegada à área autorizada, voo direto mar e desce até o nível de voo no 60, altímetro no 098. Sim, identificou, descendo na chegada à mar e até o nível 160 por aqui mais. Eu Romeu Lima, ciente, mantenha a guarda para prosseguir na descida. Sainé 6210, reduza para 2100 nós e desça até o nível de voo 050. 050, redução 210, Sainé 6210. Então 3894, desça e mantém o nível de voo 050. 3194. Então 3190, desça e mantém o nível de voo 140, informa o tráfego. Na sua posição agora de 1 para 12 horas, 9 milhas e meia, tráfego da companhia Airbus 321, passando nível de voo no 35 em descida. Eita, definição 140, está visual com o tráfego da companhia 3190, está mantendo 329. 3190, reduza para 2509. Confirma em 250? Afirmativo. Ok, vai reduzir. Romeu Lima, desça para 2000. Reporte estabilizado na final do ILS X-Ray Pistano Zero. 2000, Romeu Lima. Oceané 6210, desse mantenha 4000 pés, QNH1098, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o QDMIC no 00 de Simbra. Ok, vetoração mantendo a proa, limite QDMIC mais centena para Simbra, descendo 4018, Oceané 6210. 2000, informa o tráfego, posição 12 horas, rumo este é um Bravo 58 com 170 nós de ground speed, passando 4000 pés em descida a 2000 pés. O Chané 6210. Tráfego na esquerda, Salvador, com 869, gente da Juliette, Brasil. Tenha o nível de voo 90. Na 6210 tem condições de redução para 1990 nós? Positivo, vai iniciar a redução, 6210. Também na X-Ray 10, gol 1966. Gol 1966, marcador externo, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 895, uma CV sereno. Amém. Na 6210, vai ultrapassar o curso do localizador, novo limite que é demais que no 190 de Simbra. O 190 de Simbra vai ultrapassar o curso, na 6210 está resumindo. Eu vou 1166. Então 3145, decolado às 16, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 08, uma vantagem, obrigado. Nível de voo 060, altímetro no 098. 060 com 28, 3190. Doutor, boa tarde, 3145 na EL, passa 1600 pés, quando possível, direita líder. 3145, contato radar submantenha o nível de voo 360, após 2000, voo Leda. 2000, Leda, 3145. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu Sierra Azul Alfa. Papa Romeu, Sierra Zulu Alfa, aciona identificação, chegada à área autorizada, reduza para 250 nós e desça até o nível de voo 110, correção, 100, altímetro 0018. Identificou, descendo para 100, iniciando redução de velocidade para 250. Se você está por onde está, Belduna está presente, o Sierra Zulu Alfa. Sierra Zulu Alfa, mantenha o perfil da chegada, número 6 na aproximação. Mantendo o perfil, Sierra Zulu Alfa. Sané 6210, para interceptar o curso, correr direita para o 130, reporte estabilizado, desce para 2000. Desce 2000, direita 130 para o curso localizador, reportará a bateria estabilizada. Sané 6210. Sané 3894, após o TAP, desce mantenha 3000 pés, altímetro no 098. Pode TAP, 3000 pés, 3293894. Desse mantenha o nível de voo 050, altímetro no 098. 050-1018-3190. Sono decimal 9. Direita 219, gol 9966. Romeu, Romeu Lima, completa final, chame torre, 98-95. Tarde, Romeu, Romeu Lima. Romeu, Romeu Lima, boa tarde. Ajuste no 0-8, mantém a aproximação, aguarda autorização para pouso. Avisual, dá presente para circular uma base pela direita da 1-7? Sem condições de efetuar uma base curta pela direita para pouso da 1-7? Afirmativo, anda ali. Gente, plano IFR cancelado aos 20119, autorizado curva pela esquerda, base curta pela direita, reporte final, o Romeu, Romeu Lima. Terra Zulu Alfa, desça e mantenha o nível de voo 060. Pode descer e manter o 060, sentido Prata, IFR Zulu Alfa. Romeu Lima, para informação, tráfego agora passando Duna. Com um Air 2 da Avianca. Sente mais aproximando da base, entre baixo e travado, pela direita da 1-7. Sente ainda 9 estados. O Salvador, Antônio 3677, formação, quilo, autorização Brasília. Aguarda a câmera do 3677. Escuta, agora leva? Afirmo. Certo. 95, boa noite, 62. Boa. Olhão 1900, 170 graus, 109, pouso autorizado, pistão no 7. Já estou. 869, pronto, copia. Pronto, copia, 869. Autorizado Brasília, nível 360, decola pista 10. A curva à direita, saída Árvore Elefa, via Upezulu 17. Controle Salvador opera 1208, transponde 5020. 869, autorizado Brasília, 360, cola 10, curva à direita, Árvore Elefa, Upezulu 17, 1208, 5020. 1869, protegimento está correto, pronto, pushback, treinamento. Reporta no meio, igual 1869. Bom, 3677, pronto, copia. Prossiga. Está autorizado Brasília, nível 360, decola pista 10, a curva à direita, saída Árvore Elefa, via Upezulu 17. Controle de Salvador opera 120, decima 8, transponda 5022. Aprovado Brasília, nível 360, decola a zero à direita, Árvore Elefa, Upezulu 17, 208, controle 5022, um transponder, está 3677. Na 3077, cotejamento da correta, eu pronto, pushback, treinamento. Semana. Salvador, ponte 0-2-2. Tenha a proa, seu limite é o que demais que no 00 de Simbra. Imagina, a proa limite é 100 de Simbra, até 3190. Da 3894, desça para 2000 pés, altímetro no 098, autorizado a final do procedimento de LS X-Ray, pista no 0, chame estabilizado. Agora estabilizado, autorizado de LS X-Ray, 3294. Terra Azul Alfa, desse mantenha o nível de voo 060. 060, 060, se é Azul Alfa. Da 3190, desse mantenha 3000 pés. 3000 pés, comitê 18, da 3190. Pose control frequency 120.8, squawk 5025. Seguindo to Lisboa, please place level 350, runway 10 after departure left turn, normal departure and D loop, Delta India Lima Uniform Bravo, upper whiskey 50, the departure frequency is 120.8, with squawk 5025, Portugal 022. Portugal 022, readback. It's correct, comrade, to push back and start up. Controle Salvador, voo 1645, informação de novo, passa 260. Voo 645, acione identificação, chegada bom e autorizada, desça via para 4000 pés, QNH 1098. Ok, desce via para 4000 pés, voo 1645. Tá, 3190, reassuma a navegação Voiduna, desce para 2000, reporte estabilizado na final do procedimento. Vai seguir o tráfego da companhia agora a 7 milhas e meia à sua frente, com 2190 nós de ground em redução. Ok, vando Duna, descida 2000, está frente do tráfego, 3190, reportar estabilizado. Sierra Zulu Alfa, desça para o nível de voo 050. 050, Sierra Zulu Alfa. Azul Alfa, reduza 2009. Reduzindo 2009, Azul Alfa. Tá, 3145, faça nível de voo no 60, chame Centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 33.95. 3395, boa tarde. Estabilizou 3894. Completa final do procedimento. Exame Torre Salvador, frequência no 8.95. 3894. 3894, boa tarde. Reporte passando externo, baixado e travado, ajuste no 08. São 3677, autorizado, chefe um táxi. Autorizado, chamada 3677. Zero, reporte estabilizado, aguarde para prosseguir na descida. Descer para 4000, vai interceptar o localizador no pro 050, vai reportar estabilizado, senhor João. São 3894, avistado, vento 180 graus, 08 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero. Baixar travado, 3894 em pouso. Vindo via Alfa, pontaria antes da Juliette, 8662. Salo Salvador, 1869 para táxi, 181435 Campinas. Autorizado o táxi, Apache 1, táxi Índia, posto para pista 10, chame Torre Salvador e 118.95, com ajuste altímetro 018. Seguinte, Apache 1 no Índia, após espera 1895.018, bom, não é do menor agora. Prossiga. Coordenação 380 Gomboia. 629, estou autorizado Congonhas, a nível 360, decola pista 10, a curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva, via Upzulu 10. Após Cuba, via Pizulu no 6, Belo Horizonte prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120 decima 8, transponder 5030. 360 autorizado São Paulo Congonhas, via plano de voo, Pizulu no 0, Cuba, via Pizulu no 6, BPHG, CCT Showmod, via Pizulu 30 e Tite. Fala da 90, com Cuba direita da EL, Leda Motiva. Controle 208, assinado 5030. Da 3629. Então, 3629, cotejamento está correto, seu pronto, pushback, treinamento. Bora. Puxa na 6210, ingresso Juliette, posição 0441. E a Juliette para 4, puxa na 6210. 0, vento 210 graus, 069, cheque trem, pouso autorizado, pista 10. Abaixado, checado, livre pouso na 10, 3190. Papa Romeu Sierra, Zulu Alfa, boa tarde, ajuste no 0 no 8, mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarde na autorização, continuando a aproximação do César Alfa. Alfa, reporte os ataques 6 Juliette. Alfa, 6 Juliette, 3194. Salvador 1869, pode estar pronto. Bono 869, mantenha o ponto de espera. Mantenho, 869. Ataque Sultan 3677, tem 153 a bordo, 350, com fins alterna. Volume 219, 3190. Apache 1, ataque sem índia, considera pista no 0, altímetro em Salvador em 1895, pode ajustar altímetro no 0, 18. Apache índia 245-18, tá 3677. Então 3894. Observa o táxi do Airways da companhia após ingresso de Juliette, custo 07. Observa o táxi Juliette 07, está 3894. Solo 3190, livrou, boa noite. Então 3190, boa tarde, está autorizado para seguir o táxi Alfa Juliette, custo 05, parte 1. Alfa Juliette, parte 1, posição 5, está 3190. Pista no 0, gol no 869. Mas o dinheiro ali mantém na zero, com muito menor. Controle Salvador, muito boa tarde. O Xenem 143, cruzando 225, 160, para a Lagoinha. Xenem 143, acione identificação, chegada bom foi autorizada. Desça para 4000 pés, via chegada, QNH 1019. 1019, 4000, chegada Lagoinha, do Xenem 143. Papa Romeu Sierra, Zulu Alfa no solo 32, libera a direita, chame controle solo, em 121 decimal 9. Vai liberar a direita, chama solo 1219, Sierra Zulu Alfa, boa. Alfa Salvador, boa noite, Papa Romeu Sierra Zulu Alfa, liberar a direita. Sierra Zulu Alfa, boa noite, poderia confirmar a parte 5? Já deu, boa noite, senhora. Salvador, 3677, ponto de espera da 10 pronto. 3677, após a rolagem do Boeing 737 da Gol, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Após o Gol ali, manter o 10, 3677. 869, decolado 34, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 308, buenas. Então 3677, mantenha a presente posição, informa o tráfego à frente, mantendo o mesmo perfil de saída. Guarde aproximadamente 3 minutos. Ok, eu tenho 3. Possibilidade de coordenar para onde Armor para o 869? 869 foi direto ao Armor. Armor está presente, o 869. Sete, vento 200 graus, 079, decolagem autorizada, pista no zero. Iniciando da 3677. Autorizado, cruzamento. Pistão 735, estacionário, está para vista livre. Autorizado, Na 3677, decolado 38, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, 3677.